aquilo nada disso sobrou o meu velho vício de sonhar, pular de precipício em precipício, ossos do ofício, pagar pra ver o invisível e depois enxergar. Mas você não vale a pena, não vale uma fisgada dessa dor. Não cabe como rima de um poema de tão pequeno, mas vai e vem envenena. Amantes mal amados, dos amores mal vividos, e o terror de ser deixada, cutucando, relembrando, reabrindo você não vale a pena, não vale uma fisgada dessa dor, não cabe como rima de um poema de tão pequeno, mas vai e vem e envenena e me Obrigada.